Atenção para coordenadas de ataque. Alfa, Bravo, Bravo, 228. Inimigo identificado, inimigo identificado. Prosseguindo missão de resgate. Repito, prosseguindo missão de resgate. Hoje prontidão pra derrubar. Sai da reta, Joe, sai da mira. Demorou então, mas já me liguei. Esse batalhão já me alistei. Eu vim pra somar, não pra dividir. Quero guerrear, já tô pronto aqui. Inimigo ha, tenta sorte. Vou lutar até a morte. Do armado a até o 100. Com o Shuri em minha mente, eu tô bem posicionado. Me juntei com os aliados. Vou mirar no alvo, não vou errar. Corre, corre, Joe, que eu vou atirar. 288, hey, Joe, sem ter jamais. 288, guerreiros da paz. 288, rei de ocidente jamais. 288, guerreiros da paz. Você joga o mal, é nosso meio pra matar. Estratégia mortal, para nos terminar. Com poder você está, mas vamos enfrentar o resgate do amanhã, como no Vietnã. Aí pivete, vem que vem. Se quiser lutar, vem te armar também. O estudo e a informação serão sua arma, sua munição. Se liga aí, molecada, não é tempo pra mancada. Hora de acordar, vamos se ligar. O amanhã é seu, tem que ir lá buscar. Chega de pirula, tem que trampar. Entra nessa guerra pra guerrear. Você tá na mira, vão te acertar. Com crime, com a droga. Sai daí, moleque, corre pra cá. O esquadrão te dá retaguarda. Mais um guerreiro pra resgatar. Essa guerra nós vamos é ganhar. 288, retroceder jamais. 288, guerreiros da paz. 288, retroceder jamais. 288, guerreiros da paz. Já tô aqui, já fui resgatado. Agradeço a Deus e aos aliados. Agora tô sendo preparado pra ir pro front, soldado armado. Na mente, informação. Pá, já me liguei em. Pra eu não nascer, se eu sobreviver, o plano é minha morte. Mas eu vou lutar, vou seguir, caminhar, vou virar, vou crescer, vou vencer, pode crer. O verbo será usado de novo na luta. Já chega de dar pano pra filha da puta. Diz que tá do lado de cá, se disfarça e veste a farda. Mira errado pra acertar, bum, e não erra. Eu já tô ligado, sei qual que é. Eu já te ganhei, fica esperto, Zé. Não vou perder tempo, não vou poupar munição pra te acertar. Deixa quieto, Joe, sai que sai a mil. O esquadrão do Red já te viu. Você não é bobo, já se ligou. Que a sua caçada já começou. Os manos daqui não vão desistir. Vão te expulsar, te tirar daqui. Você não somou, só quis dividir. Sua hora chegou, canta pra subir. Porque a virada já tá rolando. Várias posições, nós estamos ganhando. Os quatro cantos, você tá vendo. O esquadrão do Red, que tá vencendo. Retroceder jamais. 288, guerreiros da paz. 288, retroceder jamais. 288, guerreiros da paz. 288, Alfa, Bravo, Bravo, 288 para a base. 288, Alfa, Bravo, Bravo, 288 para a base. Missão cumprida. 288, missão cumprida.